Panorama Agrícola para 21 de novembro de 2017, terça-feira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Olá, no ar para você o Panorama Agrícola de 21 de novembro, terça-feira de lua nova. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: coma para viver, não vivas para comer. O Panorama Agrícola desta terça-feira tem uma entrevista especial sobre energias renováveis no espaço rural. Ligue 48-3665-5359 e participe do nosso programa. Dica do dia. Você que trabalha com frutas, verduras e legumes tenha por hábito organizar a produção, classificando seu produto por qualidade, tamanho e coloração. É hora das notícias. Cooper Campos investe na geração de energia renovável na construção do seu primeiro parque solar. É na Granja Pinheiros, em Campos Novos. A usina, ela vai ter 3.024 painéis solares e deve ser finalizada até o final deste mês de novembro. A energia produzida na usina fotovoltaica vai ser enviada às linhas de transmissão da concessionária de energia do estado. Com a produção inicial, a Cooper Campos vai atender o consumo da própria Granja Pinheiros e do supermercado Cooper Campos do bairro Aparecida, em Campos Novos. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, conversamos com o diretor de Extensão Rural e Pesqueira da IPAGRE, Paulo Arruda, sobre energias renováveis no espaço rural. Recentemente, a IPAGRE participou de um curso nesse sentido. Como foi esse aprendizado, Paulo? Olha, foi muito bom e muito interessante, né? Nós ficamos uma semana quase na Embrapa Suínos e Aves com 30 técnicos, né? Sendo técnicos da EPAGRE, Emater do Paraná, técnicos de cooperativas e Banco do Brasil também, em conjunto algumas pessoas fazendo esse curso com a gente. E lá nós trabalhamos com as três formas de energias renováveis, né, que é de biomassa, através de resíduos, eólica, um pouquinho só de eólica, porque a eólica ainda não está sendo muita vantagem para pequenas propriedades, né? Mas o principal foi fotovoltaica e de biomassa que a gente aprendeu, né? E esse curso foi fruto de uma parceria entre a FAO, né, entre a CI Biogás, que é uma entidade ligada à Binacional Itaipu do Paraná, a Eletrosul aqui de Santa Catarina e a Embrapa Suínos e Aves e EPAGRE, né, conjunto. E a partir de agora, Paulo Arruda, de fato a EPAGRE vai fazer projetos nessa área de energias renováveis? Esse foi o intuito, né, do curso, porque energias renováveis é uma coisa de futuro e daqui para frente só vai crescer, principalmente pelas mudanças climáticas, problemas com carbono, problemas com fósforo, né, com alguns nutrientes como nitrogênio. Então é uma tecnologia que veio para ficar no meio rural. E claro, para isso a gente tem que estar preparando os extensionistas para que eles possam fazer projetos de viabilidade econômica e de viabilidade técnica para o meio rural. E esse foi a função do nosso curso lá. Então nós pegamos especialistas das áreas, no qual eles nos mostraram como é que está hoje a questão de energias renováveis no estado, no Brasil e no mundo também, no estado de Santa Catarina. Teve também o pessoal da FAPESC, porque tem um comitê em Santa Catarina que trabalha daí especificamente com o desenvolvimento do biogás e discutindo dentro de Santa Catarina quais são os incentivos fiscais, tributários, quais são os programas que a gente pode criar para o incentivo. Por isso a importância. Eu vou citar alguns. O programa que acabamos de lançar pela Secretaria da Agricultura, o programa Menos Juros, né, ele é um programa que está voltado também com incentivo às energias renováveis. É o caso também do Pronaf Eco, do Pronaf, do Inova Agro, que é uma linha específica do Banco do Brasil para energias renováveis. É o caso do Plano ABC, também, que tem o Pronamp, que também tem linha específica para incentivo às energias renováveis. Então, nesse mundo que está crescendo aí, as linhas de crédito, o projeto de lei em Santa Catarina também buscando incentivo, né, de subsídio para energias renováveis, nós temos que estar preparado para receber o produtor, para a gente construir projetos, mostrar a viabilidade e mostrar que é uma tendência e é de suma importância a gente ter as energias renováveis, seja no meio urbano, nas casas, como já teve incentivo agora da Celesc, e principalmente no meio rural. Paulo Arruda, no caso do produtor que deseja investir nessas energias renováveis, ele já deve procurar a Ipagre ou esperar um pouquinho ainda? É, nós estamos assim, ó, a fase agora, nós estamos em algumas discussões a nível de Estado de criar projetos pilotos, né? A gente está pensando agora num projeto de inclusão social em fazer na região sul do Estado, com projetos de fotovoltaica, né, de produção de energia com células fotovoltaicas, e outro projeto no oeste catarinense com biogás. Mas nós já temos multiplicadores, né, dentro da Epagre, pessoas que já estão estudando as planilhas, já estão vendo os orçamentos. Então nós já temos alguns, o produtor já pode pelo menos procurar os escritórios da Epagre para obter algumas informações que o pessoal já vai saber quem é a referência para tirar essas dúvidas, né? Então, nós estamos nos preparando. E, claro, à medida que vai vindo a demanda, a gente vai se preparando mais, né? Então, é importante o produtor já estar antenado aí, quem tiver interesse, procure o escritório municipal, que o extensionista lá já vai poder, pelo menos, direcionar de onde ele poder tirar essa dúvida. Todas as regiões do estado tiveram pelo menos um técnico que foi nesse curso, participou, viu as planilhas, né? Já tem a base para fazer um projeto de viabilidade econômica, né? do estudo. Então, claro que nesse começo nós vamos ter algumas dificuldades. O produtor vai ver que vai demorar um pouquinho até a gente aprender. Mas se não tiver demanda, a gente não aprende. Então, é importante os produtores interessados já começar a procurar e buscar informações. E já existem, Paulo Arruda, bons exemplos em Santa Catarina de agricultura investindo nessa área de energias renováveis? Já. Na questão do biogás, ela já está bem adiantada. Fotovoltaica, nós estamos ainda começando agora, né? Tem algumas iniciativas. Mas de biogás, o oeste catarinense já tem boas propriedades produzindo, né? Energia elétrica ou calor para, né, para a criação de suínos, para a criação de aves, uso mesmo de gás para a cozinha, né, para o seu benefício. Então, nós já temos alguns exemplos. Nós, nesse curso, estivemos visitando Videira, que daí já tem um projeto muito grande lá de produção de energia com resíduos do esterco suíno. Né? Mas é um projeto muito grande em virtude de uma pequena propriedade, mas nós já temos em pequenas propriedades que são com uso de lona, né? Então já dá para viabilizar alguns projetos. Eu digo assim, ainda os equipamentos para a produção de energia elétrica, eles ainda são caros, mas já está reduzindo, né? Então são produtos importados e está caindo muito o preço. Então, o que era antes, a gente tinha 15 anos para ter uma taxa de retorno, agora já está em 8 anos, 7 anos a taxa de retorno, porque tá barateando esses equipamentos. Agora, à medida que os juros, pegar um juros de 2,5, já a taxa de retorno do investimento é mais rápida, né? E ainda se tiver incentivo do Estado, que um juros de 2,5, projetos até 100 mil, torna-se juros zero, isso fica muito mais fácil para o produtor já começar a pensar em produzir energia, né, através do seu resíduo, que um resíduo que vai para a lavoura e coisa pode ter dois benefícios. Continuar indo com a lavoura, mas o metano que é liberado, o CO2 lá, o carbono, ele é usado para produção de energia ou produção mesmo de gás em casa. Então essas são as vantagens, né, que a gente está tendo. Mas à medida que vai avançando, a gente vai vindo novos subsídios, novos programas, né, e aumentando o uso. Mas já tem bons exemplos de gente, ainda ele está em propriedades grandes, propriedades com bastante suínos, né, ou com bastante aves. Mas à medida que vai avançando, vai começar a ser viável em unidades menores, né? Muito bem, entrevistamos aqui no Panorama Agrícola Paulo Arruda, diretor de Extensão Rural e Pesqueira da Ipagre, sobre energias renováveis. Muito obrigado, Paulo, pela entrevista. Ah, obrigado pela oportunidade e vamos em frente, né? Nós temos que estar sempre olhando para o futuro aí, para as coisas novas que estão vindo. Muito obrigado. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.